3050-10, 5010 no Cispano. 32, ou no 7. 3217, correto? Estou pronto para puxar o questionamento. Ah. O Channel 6321, pronto para corte? Nós está autorizado o pouso, pista 28. Copia, 3-2-1. Funcionário 6321 para Brasília, nível 340 autorizado, via peso 17. Decolada pista 28, curva à esquerda, a saída Gole, transição Ocito. Controle Salvador, 119-35, torre 118-3, aciona 5007, após decolagem da 28, mantém para o hotel 030 e após cumprir perfil da subida. Funcionário 6321. Tente autorizado 340, decola da 28 com curva esquerda, peso low 17, saída agora, transmissão ao fito, 119-35 ao controle, 5007 ao transponder, após decolagem, mantenha até o 030, após o perfil da saída, o Chanel 6321. Chanel 6321, correto, chame o pronto para o direcionamento. Chamará para puxa, Chanel 6321. Pelo ouvido, eu tô na escuta. Confirme. O Dr. Charles agora na costa. Ciente. 925 confirmando, livre pouso, 220 graus, 629. Livre pouso, 925. Você é a Copa do 3230, por gentileza? Estimativa, mais de 4 minutos. Guardando. Cardeal 5-2, aguarde o Costa Santa Cruz, informação em curso golfe, ajuste no 0 no 1. No solo 21, libera a esquerda 121 e decimal 9 ao solo. Libera a esquerda 219 ao solo, 925. 2 Salvador, boa tarde, voo no 785, ponto zero da 28, pronto para decolagem. Voo no 785, autorizado a alinhar e manter pista 28. Liga alinhar e manter 28, ponto 7. Solo, passarinho do 2230. Estamos coordenando a guarda de passarela 2230. Alô, Salvador, boa tarde, voo 925, livrou? 925, táxi de Alfa, Índia, G02. Alfa Indy Gate 02, são 925. Drone 785, livre decolagem, 210 graus, 612 nós. Livre decolagem, 28785. 2830 para conquista, nível 180 autorizado, DCT, decola da pista 28, mantém pro até o nível 030 e após curva esquerda no perfil da subida, gole Eval, após direto conquista. Controle Salvador, 119.35, torre 118.3, aciona 50 no meia, passaria do 2230. Afirmativo, autorizado 180, direto, decolador 28, mantém a proa até o 030, curva esquerda, gole, Eval, após DCT, 11830, a torre, 11935 ao controle, 50 no meio é o transponder, passaria 2230. Passaria 2230, pronto para acionamento push? Chamará quando pronto, passaria 2230. Change. KGO52.4. Salvador, o TAM 3835, boa tarde. Tem informação Golf, autorização cabina, por favor. 3835, aguarde o corte. É. Decimal 35, meu Golf. 1935 no 785, boa tarde. Solo Oceaner 6321 no PAT 3, push back acionamento. 6321, Xaner, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, push, vai chamar para o táxi, Xaner, 6321. Salvador, boa tarde, está 3567. 3567, na aproximação da 28, vento 210 com 612, autorizado, pulso. Reposto, está 3567. Estou passando o Rambo, vai passar. Romeu Delta Charlie, o centro não possui seu plano, estamos somente aguardando autorização, já tentamos coordenar com o centro, eles estão verificando o seu plano e já estamos aguardando autorização. Quer fazer um lugar para funcionar para manutenção da bateria? Não posso. Cardeal 52, está pronto para o táxi. Cardeal 52, livre táxi, chama para o cruzamento da 28. Chamará. Alô, Salvador, passaria do 2230, pronto para acionar. Seu direcionamento foi, chama pronto táxi, passaria do 2230. Chamará quando pronto para o táxi. Passaria 2230, obrigado. Toro Salvador, boa tarde, bom 755, está 2 milhas e meia do Sierra Vita 364, base travada, visitando. Bruno 755, continua a aproximação, aguardando pista livre, o vento 210 com 612. Cardeal 52, canal Delta cruzamento. Aguarde para o cruzamento, Cardeal 52. Tá aguardando, já tem a saída pro 52? Aguarde e iremos pagar a cópia, aguarde um minuto. É a garra, tio. Tango, você aguarde o copo a barreiras. 3567, no solo 227, libera a esquerda, 121, decimal 9. 219, solo, Salvador, 3567, ligou. Vamos pista livre. Livre pouso na 28, 1755. O solo autoriza, tem autorização já do 3835? Afirmativo agora, transfer corte. Firmo. Então 3835 para Campinas, nível 360 autorizado, via turística 58. Decola da pista 28, mantém proa até o nível 030, após a curva esquerda, saída Gole, Eval, Sagaz. O controle Salvador 119 decimal 3, 5, torre 118 decimal 3, aciona 5577, então 3835. Autorizado para Campinas, nível 360, via turística 58, saída Gole, Eval, Sagaz, controle 119 decimal 35, transponder 5577, do 3835. 3835 correto, chame pronto para o feedback de momento. Então 3567 prossegue via Alfa Juliette, o gate 06. Alfa Juliette 06, tá? 3567. Fala, boa tarde, tá? 3207, puxa, acionando 05. Então 3207, aguarde para push, livre acionamento na posição, aguardando para o pushback. Está 3207. Comenta no Golf, qual é a pena? Comenta no Golf para barreiras, nível 080, correto, decola da pista 17, curva a direita na saída Momo, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, aciona o 5553 no Metango Golf. Golo 755 copiou, 121 decimal 9, chamando o solo para prosseguir ingresso na Alfa. Equilibrando, 219, 755. Cardeal 52, autorizado cruzamento da pista 28, táxi via Delta e Alfa, próximo a ponto de espera da 28, chame a torre 118 decimal 3, ajuste no 011, uma boa tarde, Cardeal 52. Muito boa tarde, autorizado Delta e Alfa da 28, 283, doutor. Boa tarde. Solo, chamando 71 a bordo, autonomia de 0320, alternando Goiânia. Sionerme 321 vai aguardar para livre táxi via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 28, chame a torre 118 decimal 3, ajuste no 011, uma boa tarde. Ciente, Juliette Alfa, 118 decimal 3, ponto de espera, Sionerme 321, boa. Golo 755, táxi livre, cruzando a Alfa, Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, no Golo 755. Quem cruza Alfa, Kilo, aguardando para ingresso, Golo 1755 no pátio 1. Salve, seu 3835, táxi, posição 9. São 3835, no 09, autorizado, chame táxi. Livre, posto, seu 3835, bem. Golo, seu 3217. São 3217, prossiga. Previsão de puxa. Aguarde, vai aguardar tráfego do Oceaner, faça a retaguarda após iniciar 3217. Está 3217. Alô, Salvador, passaria 2230 para o táxi com 2024 horas de autonomia alterna Salvador. Passaria do 2230, aguarde para início de táxi. Observe o tráfego da Gol, vai permanecer na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Se atento ao mesmo, prossiga via Kilo, aguardando para ingresso na Alfa, passaria do 2230. Ficará atento ao mesmo, após via Kilo, Alfa, passaria do 2230. 352 na escuta do Saulo. Afirmativo. Cajá 52 para Santa Cruz, aprovado nível 100,677, decola da pista 28, mantém pro hotel nível 030, e após curva esquerda, cumprindo o perfil da saída Gole, transição Coral. Controle Salvador 119-35, a torre 118-3, reaciona 5475, passaria do Cajá 52. Autorizado Salvador Santa Cruz, Golfo 677, uma centena, decolado 28, autorizado na reta até 030, depois de esquerda, saída agora de transição Coral. Pode confirmar o transponder e a temperatura, por favor? Transponder 5475, temperatura agora 27. 5475, 27, muito obrigado. Geo 52, um ponto de espera, torre 183. 183. Salvo 077. 1077, aguarde com a Galeão. Guardando 077. Firme, chama pro táxi. O meu Tangolfo retorna pro... Tá autorizado acionamento? Chame. Tá autorizado táxi acionamento, chame ingresso na 17. Para o táxi, eu tenho 3217, tem 88 com 315 alternando o barulho. 3217, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 28, chame a torre 18, decimal 3, ajuste 10, numa boa tarde. Juliette Alfa 1830, 11, obrigado, uma boa tarde. Clássico uniforme, aguarde o corte voo local. Salvador, táxi 38, 35, PB 148. O Cardeal 52, tá no ponto de espera do 28, pronto. Cardeal 52, tá autorizado a linha de decolar pista 28, vento 180 graus, 04 nós. Autorizado a linha de decolar. Táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 28, confirmando, chame a torre 118 decimal 3, ajuste 20 no 1, uma boa tarde. E táxi Juliette Alfa para 28, na torre 3835, boa. 1755, prossiga para 804. 804, boa, 1755. Solo, San 3297. San 3297, prossiga. Estamos observando a viatura lá, não sei se é um carro, um caminhão lá, não é táxi. Oh, eu desconheço essa viatura, aguarde um minuto. Ah, tá joia, tá bem, tá quase alinhada com a faixa aí. Afirmativo, vou verificar, só um minuto. Ah, mas acho que já tá saindo já, o cara já viu. O Tango Wolf. 3 e 2 1, no ponto de espera, pronto. Puxando aí, vai manter ponto de espera, aguarde instruções. Mantendo ponto de espera, B3 2 1. 9 2 5, dá gol. Vamos, 925, aguarde o copo Brasília. Aguardo por gentileza, poderia informar se está operando toda a extensão da pista? Afirmativo, estamos operando com a 28. Ok, muito obrigado. Luiz Carlos, o Romeu Delta Charlie na escuta do Marcelo? Afirmativo. O Romeu Delta Charlie, você poderia confirmar quando foi feito o primeiro contato conosco? Porque a gente está em contato direto com o centro, tentando essa autorização, e o centro não tem, até agora não nos autorizou. Poderia confirmar o horário para a gente poder reportar? Já isso há 20 minutos que eu tenho contato com o solo, e o plano de voo foi para a nossa RS. Gente, Romeu Delta Charlie, para nós possuímos o plano e tem no sistema. Quem não possui é o centro Recife e ele que nos autoriza. Então, se o centro não autorizar, eu não posso autorizar, apesar de saber da existência do plano do senhor. Então, infelizmente, tem que aguardar a autorização do centro Recife. E poderia informar o problema? Confirme? Poderia informar o problema? Até eu desconheço, o centro realmente não tem um plano e toda vez que a gente tenta contato para ver se eles já têm, se eles autorizam, eles informam que ainda não tem. Tá bem. Luiz Clássica Uniforme, cópia? Luiz Clássica Uniforme, autorizado voo local no meu PEI, sobre voo Veracruz, decola da 17. Curva à direita, DCT. Controle Salvador 119-35, torre 183, aciona 0113, Luiz Clássica Uniforme. Autorizado, DCT, Veracruz, decola da 17. Luiz Clássica Uniforme, confirma o PAB? Luiz Clássica Uniforme, para acionamento e táxi, chame a torre 118, decimal 3, Luiz Clássica Uniforme. Paulo, vamos 077. Uma 077, aguarde de 4 minutos. Romeu Tango Golf decolou aos 40, chama o controle 119 decimal 35, tamo voo. Não, 35, Romeu Tango Golf, grato. Luiz Quiosque Uniforme, livre acionamento, táxi, chame para ingresso 17. Varejo 2230.0284. Tocinho do passarinho da guarda de instruções. O Xenéia ali mantém pista 28. Vai lá e mantém o Xenéia 321. Xené tá aguardando devido ao tráfego decolar da 17, cruzou o campo agora. Aguardando a liberação do controle para decolar. Sente, o Xené 6321. Roma Tango chama 1935. Roma 077.4. Prossiga Roma 077. 0700 para o Galeão, nível 360 autorizado, via peso 114 até a posição Toquinha, após operar alfa 317, decola da pista 28, mantém proa até o nível 030 e após curve à esquerda, no perfil da saída Gole, Eval, Crate. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 98 decimal 3, aciona 5014, gol no 077. Galeão 360, apesulou 1-4, limite é Toquim, depois a Alfa 317, decola da 28, mantém a proa até 3000, depois esquerda, Gole, Eval, Prate, 1935-835014, gol no 077. Gol no 077 correto, chame pronto para pedir vexionamento. Tá pronto, gol no 077. Autorizado, chame táxi, gol no 077. Autorizado, tudo bem, chame táxi, gol no 077. Gol no 925, pronto, cópia. Pronto, 925. 925 para Brasília, nível 360 autorizado, via Pesulu 17. Decola da pista 28, mantém proa até o nível 030 e após curva à esquerda, no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 3, aciona 5021 no gol 925. Autorizado Brasília, 360, a Pesulu 17. Decola da pista 2-2, mantém a proa 030, após curva esquerda, saída é a Gole, transição ao fit. 119-35, controle 18-3, torre 5021 é o código. Gol 925 correto, chamo pronto para puxa acionamento. Chamada quando pronto, 925. Lima tem? Passarei do 2230, Lima tem pista 28. Lima tem, 2230. Agora foi informado, foi em contato com a sala de tráfego, o plano de voo já está autorizado, faz 20 minutos, ele informou que o solo não tem contato com a sala de tráfego. O plano de voo está autorizado, o voo está vencendo agora. Negativo, o plano de voo não está autorizado, ele foi enviado via sistema, ele realmente existe, eu sei da existência dele aqui para mim, só que o Centro Recife não possui, e quem autoriza plano é o Centro Recife, não é o solo. Xené 6321, 1935, aos 45, mão voo. 1935, Xené 6321. Alinhar e pronto, passarei 2230. 190 com 04, autorizado a decolagem, passaredo. Livre decolagem, passaredo 2230. Boa tarde, está 3207, ponte 028, pronto. 3217, ali mantém pista 28. Ali mantém 28. Tá, Charlie, confirma o tempo estimado de voo para Mike Lima? Não é mais Mike Lima, é Marcelo. Foi modificado para agora, atrasou o plano agora, vai prosseguir para Sierra Bravo, Mike Oscar. Ah, ciente, agora vai prosseguir para Mike Oscar. Ciente, nós não temos essa modificação, nós vamos... O senhor já fez o CHG com a IS? Negativo, por causa do atraso aí, agora não dá mais para pousar em Mike Lima. Ah, ciente, então vai alternar. Ciente, eu vou dar tchau. 5, bom voo. 1935, obrigado.